4299, chame Recife 1251, alterna 123, decimal 8. 251238. Taxi Charlie, and call Salvador Ground, frequency 121.1. Clear via Charlie and Ground 121.1, go 1060. Good morning. You too. Salvador, uma boa, eu tô 3304. Então, 3304, número 2 vai passar abaixo. 2733, autorizado ingresso. Táxi e ingresso, pistão no zero, reporte pronto para decolagem. Ah, alinhar, eu vou passar para decolagem da hora do 733. Zona 71, vetoração radar para final ILS, curva esquerda na proa 245, limite radial de Salvador, 290. 245, gol 217. India, April 1809, gol 1160. 6312, escuta. Força para cima. 6312, agora pistinhos é 190. A sua saída modificou para Fuca, transição Caju, com curva à esquerda após a decolagem. As demais informações permanecem como anteriormente, livre da restrição de manter proa até 2500 pés. Paciente, Pucaracaju, a saída mantém a restrição na proa até 2500, curva pela esquerda, 6312. Está pronto para o chutanado 2. Mantenha as demais instruções, livre da restrição. Cuca, Jamo, Caju. Cuca, Jamo, Caju, ciente, livre da restrição, ciente. Alxana 6312, autorizado para a questão na reportagem. Sete, autorizado, 6312. Com 05, nós. Autorizado, decolagem, já pedindo agora o Olimpo, o portal de 7.3. Dois anos 71, desça para 4.000 pés, altímetro 10 no meio. 4.000 pés, 16, 7 da bom. Confirma 3304? Sim, está. Autorizado Brasília, nível 360, decolador 1-0, com primeira curva à direita, na saída arbórea, 1 na transição elétrica. No peso 1-7, a primeira da via, após conforme rota. Transponder 5052, controle 1-9, decimal 8. 33, contato radar, subavia saída coral no Bravo, nível 1-0-0. Salve via saída coral, Uno Bravo, nível 1-0-0, Rotário 2733. Bordeza no 71, a torre informa operação de, com 500 pés de teto, 4 mil de visibilidade e chuva moderada sobre o campo. Fechou, confirmou, obrigado. Como é que é o acionamento? Contra. Para o táxi, 6312, com 1-1-7 a bordo, 3 horas, alterna a informação. Tem, só que havia Índia, ponto de espera, chamado em 186, altímetro 10, 16, bom voo. 286, comitê 6, né, obrigado. Oceania 6312, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento variável 2 nós. Ali decola da 10 do 6312. Era 2733, autorizado Coral. Direto Coral 2733. O voo 207 no voo apelo Intercepto LS. Zona 71, aceita a vetoração para a final do procedimento ILS? Se a senhora permitir, eu vou apelo e depois de apelo vou a dona, a Intercepto. Sente, 1-3 milhas no Salvador, retoma navegação na proa de Pelô, desse mantenha 2500, pede informe estabilizado. Informe estabilizado, com 2171. Zona 71, autorizado 2000 pés para o final ILS. Gente, para 2000, 71 da voo. A 312, decolar 211, chame o controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, 312. Trouxe Salvador, Oceania 6312. Oceania 6312, contato radar, subiu de saída, Puca nível 350. Puca 350, 6312, vamos estar com água para transporte, certo? Okay? Gente, transporte de órgãos vitais, copiado, 6312. Oceania 312, Rui Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, obrigado, 6312. informador. Bom dia, Altan 3663, informação Tango, está no 07, ponto contra Guarulhos. Informação 3663, estabilizando o DLS com 2171. 2171, complete final, chame torre 1 na noite, decimal 60. 8663. 3663.4. Prossiga, agora a gente da lista, onde está 3663. Está 3663, autorizado Salvador Guarulhos, via peso 10, Taubaté. Nível de voo autorizado 340. Saída São Bruno, Leda, Motiva. Decolando a pista no zero com primeira curva à direita. Transponder 5060, controle Salvador na frequência 119, decimal 80. Salvador, muito bom. Bom dia, o gol 2171, estabilizado LS, passando externo. Gol 2171, no reporte visual com campo, teto estimado 500 pés, chuva leve, pista molhada. Obrigado. Uno, Leda, Motiva, nível de voo 340. Com primeira curva à direita, não precisa sair da São Uno. 3663. Cortejo. A 3663, solo voltando. Na escuta, prossiga, seria. Confirme a saída copiada e o nível, por gentileza. 340, Sanvo, Uno, Leda e Mótiva. Só 3663, cotejamento correto, está me pronto. Passarei. Voo 2171, pouso autorizado, pista no zero, vento 250 graus, 1 nó. Confio, obrigado. 163, 12, chame Recife, 12685, alterna 12545. 2171. Manter 060 até Porto Seguro? Aqui é bom. Gente, autorizado, 060, Força Aérea 2733, eu se mantenho. A gente tem aqui o 060, Força Aérea 2733. Gente, subir e mantenha 100, Força Aérea 2733. Mantém a posição, voo 2171. Guardião 01, não prossiga. Estamos embarcados com duas vítimas no desabamento, todo traumatizado. Estamos levando para o hospital do subúrbio, aqui perto de Paris, visual com local de pouso, liberará a frequência com a regra. Afirmativo, Guardião 01, frequência livre para auto-coordenação, bom pouso. Confirme a alternativa, ao TAM 3304. Uberlândia. Ciência, TAM 3304, autorizado, ataque até o ponto de espera, via Fátima, 1 no Índia. No ponto de espera, torre, 118, decimal 6, a gente já tinha metido no 0 no 6. Fátima, 2682, 1 no 0 no 6, ajuste, TAM 3304. Paulo, bom dia, Papa Romeu, Mike Serra, Golf, Papa Romeu, Mike Serra, Golf. Bom dia, prossiga. Acompanhando para a Serra, vendo o que eu quero te falar. Já estava o meu mic, Serra Golf. Aguarde só um minuto, cópia. O meu Mike Serra, Golf Tanto Cota. Autorizado Salvador para Serra, novembro, Quebec Uniforme. E a rota do plano de voo, nível 100. Saída Momo, transição VATAP, decolou na pista no zero com primeira curva à esquerda. Transponder 5005, controle Salvador, pé na frequência 1199.80. Autorizado uma centena da Terra 90.80, conforme o plano, mais Serra Golfo, decolando da... A ver se você já decola da 1.7? Negativo, aeródromo encontra-se operando instrumento abaixo do nível permitido para decolar da 1.7. Então, vai aqui até 1.0. Decola da 1.0, com curva esquerda, quando você da Momo, vai estar depois rota mais Serra Golfo. 5.005 é o transponder, tem 2 a bordo, 5 horas e alterna de cara da Conquista, alterna Salvador. Gente, o Papai Romeu Mike Serra Golf, na minha escuta, chame pronto o táxi. O 217 autorizado ingresso via Juliette, portão 1-0. Juliette 1-0, 217. 4, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 300 graus, 04 nós. Alinha e decola, opção 3304. Boa, aí, 0800, ok, voo 1-4. Gente, autorizado manter a pro de Amanda, isso mantém o 080 na escuta do controle. Papai Romeu Mike Serra Golf, ajuste de altímetro no 06, aposto no ponto de espera. Vai passar via pista 735 e livrar a Lima? Afirmo, na Lima não me escuta. Ok. Papai Romeu Mike Serra Golf. Decolados 28, chame o controle Salvador em 119.8, bom ponto. 19.8, obrigado. Controle TAM 3304, decolando sua escuta, bom dia. TAM 3304, bom dia, contato radar. Sua via saída Arboruno, nível 360. Via Arboruno 360, TAM 3304. Tá, 3663, que pressiona a chame táxi, 17. Voltaremos, confirmando é a 10, né? A pista em uso é a pista 1-0. Tá, 3663. Romeo, o Papa Romeo Mike Serra Golfo autorizado inicialmente até a posição 10, então temos um Airbus da TAM iniciando curso na posição 07. Não vou ter informação, o Mike Serra Golfo. Não, a aeronave está funcionando 07. A posição 01 é a primeira do outro setor. Pode vamos ter a posição da presente, o Papa Romeo Mike Serra Golfo, aguardando. Então, ingresso na parte principal. 7, Golfo. O traço aqui está parado, aguardando minha passagem. Posso prosseguir para livrar eles daqui? Só visual com o Airbus, o 21 na footstep. A aeronave está iniciando agora, na posição 07. Se quiser taxar um pouco mais à frente, informa que vai seguir a retaguarda do mesmo para o táxi. É só para livrar aqui a passagem. Tudo parado, esperando a passagem? Sim, vocês estão autorizados. Pode ingressar, fica só através da posição 09. 09, valeu, tá 3304, desviou a direita da rota pro 290 por 20 milhas, evitar uma falsa aí. 3304, confirme para o controle da prova que vai manter? Pro 300 por 20 milhas. 300, sente, 3304, autorizar desvio na prova 300. Obrigado. Esquerda 025, sente, gol 1184. Informação Zeta confere, para Guarulhos autorizado, via peso 110, Taubaté. Nível de voo 360. Saída São João 1, Leda, Motiva. Decola pista 10 com primeira curva à direita. Transponder 5064, controle Salvador, plena frequência 119, decimal 80. O cotejamento está correto, na posição 03, chame pronto. No 184, informe para o controle quando não tiver condições de curvar à direita. Vai informar. A 3663, 229 a bordo, 340, galeão para o táxi. Então 3663, autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera torre 118 decimal 6, seja altímetro no 0 no 6. 0 no 6, até o ponto de espera 286 lá, gente, 3663. Mas se a Golfo pega a retaguarda do Airbus da TAM até o ponto de espera quando lá torre 118 decimal 6, seja altímetro no 0 no 6. na retaguarda, para o batalhão 18, né? Desculpa a demora aí, Sérgio. A gente está mais para a Bahia. Salvador 3663 Atam, bom dia. Ponto de espera da 10 pronto. Atam 3663, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 340 graus, 04 nós. É autorizado a alinhar e decolar da 10, Atam 3663. Gente, Gol 994, venha para o Gitoque, após o toque Duna, aguarde autorização para final ILS. O Golfo está autorizado a olhar e manter a pista no zero. Ali, mantém. É 3, decolou aos 38, chama o controle e 119 desse número. 19 está chamando. 4 autorizado, final ILS X3, pista 10, décima tenha 2.000 pés, informe estabilizado. 2.000, do ano completo, informe estabilizado. Boa noite, pai. O controle está 3663, 1500 na São Bruno. A 3663, contato radar, subavia saída São Luna, nível 340. 340, pode voar à direita, Leda? Após 2.000, autorizado, Leda, são 3663. 2.000, Leda. Identity level 070, altimeter setting 1016 via Bomed 1 arrival. 311, livre a sanar sanitária. Azul 590, contato radar 55 milhas sudoeste de Salvador, vou na proa de TAP, desse mantenha nível 050, ajuste de altímetro na 096. Controle TAP 3663, informa proa 225 para evitar formações por mais 60 milhas. Possível voar mótica? Proa 225, sim, estão 3663, autorizado desvio nessa proa. Aguarde coordenação com o centro Recife e a proa de Mótima. 3226, aguardando, está 3663, com mais 60 mil. Controle, Mike Serra Golfo, decolado na sua escutando. Palme, o Mike Serra Golfo, contato radar na decolagem, subavia saída Momo, transição, VATAP, nível 1-0-0. 7, transição VATAP, está livre da restrição? Livre da restrição de 3 mil pés do Mike Serra Golfo. Zero, sente, 2590, autorizado juiz nesta proa, reporte quando tiver condições de retornar à proa de TAP. Cinco nove zero, por quantas milhas necessita manter a proa 010? 5, sente. 040, Roger, Chanel 6250, how many miles is it heading? 6250. Estabilizando, 1184. 1184, estabilizando? Afirma, complete final, chame torre 198, decimal 60. 260. Torre, bom dia, voo 184. Ele é 510. Voo 184, continue a aproximação, reporte visual com campo, pista molhada, chuva leve. Reporte na visual. Mike Serra Golfo, aguarde, mantenha a via saída. Mantenha a saída, Mike Serra Golfo. Azul 2590, desse mantenha 4 mil pés. Canal 6250, reclear level 080. Tapa o meu mic, é que o Zulu prossiga. Chané 63 no 1, mantenha ponto de espera. O 590 ciente, tem condições de curvar à direita na proa 050? É o 04 nós. Nível bom, voo nós, pai. 050, final IMS, 2563. Controle, está 3663, forma de desvio esquerda, proa 210. Na 3663, informe de desvios ao centro Recife na frequência 1251 e alterna 123.80. 251238. 1-0 com a primeira curva à direita. Transponder 5067, controle Salvador, pé na frequência 119.80. Pedro, tem abraço em contato da 360, Pedro 10 por base, Pedro 62 voo com frente, show morte, Pedro 30 aqui. São voo na subida, letra morte, 198 controle, 5067, outra, número 271. São voo 1 na letra morte, vai sair da conta colando a piscina 0 com primeira curva direita, voo 2171, no chame pão na posição 10. Informação na 1-0, voo 2171, São voo 1 na morte, tá? Leda Mótica, curva é complementar, na pela direita. A par meu Mike Exolo, protocópia. Autorizado Salvador Aracaju, decolando a pistola 0 com primeira curva à esquerda. Rio Isco 33, saída Conde. Decolando a pistola 0, curva à esquerda, acione 0220, controle Salvador pela frequência 119.80. Papá Romeu Mike Exolo. Se a direita, chama o solo 121, décima 1. 211. O Aero está operando instrumento, impossibilitando a decolagem da pistola 7. O Papa Romeu Mike é Cruzulu. Papa Romeu Mike é Cruzulu, já confirma o nível de voo? Então, Papai Romeu Mike Eco Zulu, chame para um táxi. Message 250, go ahead. 15 miles will be rest in Roger, Chanel 6250, clear 4000, altimeter setting 1016, report position on localized course. Okay, that's Avião 01. Informe para controle quando estiver visual com o local de pouso. Avião 01. Informe quando estiver visual com o local de pouso. Guardião 01. Três no 1, decolado 249, chama o controle 19.8, bombou. 198, virado, meu mandio. Mike Zé Golfo com a proa ideal para o destino? Presente a proa 295. Gente, voe direto ao destino, Mike Zé Golfo, quando possível, sua chamada de pouso. Pouso no 353 e manda o destino, Mike Zé Golfo. Copiado no 353. Comandante, chamada 63, 1-1, perfil São Bruno. 3-1, contato radar, Silva via saída de São Bruno, nível 360. 360, perfil, janela 6319. Serra Golf, qual o ponto de cancelamento do plano? Vai ser a 100 milhas de Salvador, cancela junto com a 136. Entendi, 100 milhas de Salvador. Roger, channel 6250, complete final, and stand by to change the frequency. Complete final, final. 2590, informa o helicóptero na vertical de duna, agora mantendo 300 pés. Não interfere com a sua aproximação. 2590. Controle, o Mike Serra Golf está presente, já propõe a mudança de regra, sinal 105. Só para o meu Mike Serra Golf, plano instrumento cancelado 1252, preciso manter em nível 105. Está livre, Golf. Estabilizou. Negativo. Sente, complete final, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 60. 286, bom dia. Compose. Chame 62, correção. Channel 6250, clear 2000, altimeter setting 1016. Não, 2000, 1016, for information, we are full service, standing by. Roger, Channel 6250, standing by to call Salvador Tower. Continue a aproximação, reporte visual, teto estimado 500 pés, chuva leve, pista molhada. Reporte horário 2590. 065. Afirme quem chamou? Com 2065, informação, vídeo por informação, autorização Guarulhos. 305 por 30 milhas, para levar a formação, depois você intercepta a rota. Divisa critério, Mike Serra Golf. Obrigado. 2065, autorizado, Salvador para Guarulhos, via Pejulu 1-0, Taubaté. Negativo, autorizado, 360. Aí da São João 1, Leda, Motiva. Decolando a pista 1-0, com primeira curva à direita. Transponder 5071, controle Salvador para a frequência 119, decimal 80. Guarulhos. 360, São João, Leda Bótica. No Pesulo 10, São Baté. Decolando a 10, curva à direita. 5071, transponder, 198, controle. Roda 065, atenção está correto. Na posição 09, transição. Visual. e o Fez, o 2590. Azul 2590, pouso autorizado, pista no zero, vento 030 graus, 1 nó. Autorizado, pouso. Esse 118.60. 6250, continue prospective, 500 feet of ceiling, light rain, and the runway wet. Report visual. Continue approach, copy the weather conditions, polymer one visual, 2590, no solo 857, táxi à direita, 121, décima 1. Direita, 211. Solo, bom dia, 2590, vivo. 2590, autorizado, táxi 443, via Alfa, Kilo, quando lá observa o sinalizador. Papa Romeu Mike, Eco Zulu, solo voltando. Tem interesse de decolada 35? Será coordenado, reporte para a 35. Qual o meu Mike Eco Zulu, só confirmando a sua saída, vai permanecer saída côncavo com a curva à direita. E como que foi coordenado com o controle após decolagem, ele deverá dar uma proa direta para o destino. Chame a controle, chame a torre agora em 118 decimal 6 para decolagem. Confirmação POB e autonomia. Ok, POB 05, autonomia de 3 horas. Tente, chame a torre 118 decimal 6, o Papa Romeu Mike Apilu Lobo. Obrigado, você. Tana 6250, confirm how much do you win? Tana 6250, projetar taxi April 1, taxiway Alpha Juliet Gate 05. Alpha Juliet Gate 05, right. Mike Serra Golf. Golf Radar Encerrado 40 milhas noroeste de Salvador. Em frequência livre para alvo, coordenação, informação de voo alerta com centro Recife, na frequência 126.0 e alterna 128.8. Com Recife, Mike Serra Golf, obrigado, bom dia, bom trabalho. Alô. Zulu, decolar 201, chame o controle de Salvador em 119.8, bom voo. 19.8, obrigado. Controle, Papa Romeu, Mike Eco Zulu. Papa Romeu, Mike Eco Zulu, contato radar na decolagem, sobre a via saída Conde, nível 050. Via Conde 050, Mike Eco Zulu. Ou 206, projeção na frente.